CBN Entrevista. Converso agora aqui na CBN, nesta entrevista especial a respeito de questões como direitos humanos aqui no nosso continente, com o Maurício Santoro Rocha, ele que é assessor de direitos humanos do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação recebê-lo aqui em Foz do Iguaçu. Maurício, que veio aqui para a cidade nesta semana participar de uma palestra promovida pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tendo justamente essa questão dos direitos humanos aqui no nosso continente como um foco de debate, né? Exatamente, Guilherme. Às vezes a gente costuma esquecer, né, o quanto a nossa região avançou nos últimos anos. Por exemplo, se nós voltássemos no tempo, 40 anos atrás, todos os países aqui da região eram regimes autoritários, com um histórico de muita violência política, de muita repressão, inclusive com uma agenda de cooperação internacional que passava também por essas perseguições, por sequestros, por assassinatos. Então, com todos os problemas que os nossos países enfrentam, em apenas 40 anos, nós fizemos uma trajetória muito impressionante rumo a regimes democráticos, né? E fortalecendo também uma série de políticas públicas e uma série de mobilizações sociais em defesa dos direitos humanos. E não nos esqueçamos, né, que o Paraguai viveu uma ditadura ali de 1954 a 1989, 35 anos de regime com Alfredo Stroessner. A Argentina enfrentou períodos de ditadura militar também e o Brasil de 64 a 85. Você falou de cooperação, né? Nessa época não se discutia questões como hoje se discute Mercosul, integração. Na verdade, o principal assunto da cooperação era até segurança para esses regimes? Exato. Na década de 60, um pouco antes desse ciclo de golpes de Estado na região, houve um esforço muito grande de cooperação econômica, tentando replicar aqui na América Latina o início daquela integração europeia que acontecia no Velho Mundo. Esse esforço latino-americano acabou sendo paralisado pela sucessão de golpes de regimes autoritários, inclusive porque houve uma grande rivalidade, um grande medo entre esses diversos regimes, mesmo quando eles tinham uma ideologia semelhante. Por exemplo, o caso da Argentina e do Chile é talvez o mais dramático, né? Quase foram à guerra nos anos 70 por conta disso. Então, a cooperação que foi realmente executada pelos países latino-americanos na década de 70 foi na área de segurança, sobretudo na área de repressão política. Como esses países se uniram para perseguir os seus opositores, né, inclusive sequestrando cidadãos dos outros países, né, além das fronteiras, contribuindo em atos violentos, como atentados, inclusive também na promoção de golpes, na destruição de outros regimes democráticos, sobretudo no caso do Chile e do Uruguai. E algo interessante que nós estamos vendo nos últimos anos, seja pelo trabalho das comissões da verdade em diversos países, seja pelo trabalho de pesquisadores e jornalistas, é descobrir um pouco mais dessa história. Então, algo que está vindo à luz é que a participação brasileira em toda essa onda repressiva regional, tanto na Operação Condor quanto na promoção desses golpes de Estado, foi muito maior do que se imaginava a princípio. Há 20 ou 30 anos se diria que o regime do Pinochet havia sido o principal pilar dessa política, e hoje se acredita cada vez mais nesse papel de liderança exercido pelo Brasil. Felizmente, hoje, nós vivemos uma outra situação política no continente, e esses esforços de cooperação têm se dado tanto no plano econômico, do comércio, dos investimentos, quanto também no fortalecimento recíproco da democracia e dos direitos humanos. E aqui na nossa região, na Tríplice Fronteira, nós temos até uma visão bastante peculiar com relação a essa questão de integração regional e também do período da ditadura, porque afinal de contas, aqui na nossa região aconteceu um trabalho aí bem fluido de troca de informações entre Brasil, Paraguai e Argentina naquele tempo, inclusive com casos aí de sequestro, desaparecimentos de pessoas, enfim, situações muito delicadas vividas aqui na nossa região. No seu trabalho, e isso eu destaco aqui para o ouvinte que está nos acompanhando agora, que o Maurício Santoro Rocha é mestre e doutor em ciência política, é formado também em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhou também no jornal O Globo, né? Sim, fui repórter do Globo. Tem também uma longa trajetória aí nessa área de direitos humanos, acompanhando várias situações, inclusive do Paraguai, daqui a pouquinho vamos falar. Em trabalhos que são realizados sobre essa cooperação entre ditaduras, o que, que se percebe até sobre a região aqui da Tríplice Fronteira? Há menções frequentes? O que é que você encontrou até no trabalho que você realizou? Foi uma região absolutamente central em todas essas preocupações dos regimes autoritários, inclusive porque ela era considerada uma região prioritária para a segurança nacional, seja por conta da fronteira propriamente dita, seja pela importância crucial de Itaipu para o desenvolvimento econômico do Brasil e do Paraguai. Inclusive, o próprio projeto de construção da usina esteve muito vinculado há uma visão da ditadura militar brasileira, sobretudo para o Cone Sul, né, tentando consolidar a sua influência sobre o Paraguai e afastar aquele país da órbita de liderança da Argentina, o que até pelo menos meados da década de 60, né, ainda era uma competição geopolítica muito acirrada aqui na região. Então, por diversas razões, a Tríplice Fronteira ocupava de fato um espaço muito grande nesse planejamento político das ditaduras, né? Inclusive, uma das diretrizes do Stroessner no Paraguai era justamente estimular a colonização dessa região de fronteira aqui do Brasil, inclusive estimulando a ida para o Paraguai de agricultores brasileiros. Então, muitos agricultores saíram aqui do sul do Brasil, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e foram para o Paraguai, né, cultivar ali aqueles terrenos e criaram essa grande comunidade brasileira que existe até hoje no Paraguai, que é muito importante na vida econômica do país, na vida política, embora, infelizmente, também, em alguns momentos, ela acabe se tornando objeto de disputas entre os dois países, sobretudo por conta dos conflitos agrários. O Paraguai ainda é um país que tem uma população rural muito numerosa, em geral muito pobre, e há, portanto, alguns focos de ressentimento, algumas disputas envolvendo a posse de terra por estrangeiros. É uma situação muito delicada ali no Paraguai. Eu vou, inclusive, entrar em detalhes na próxima parte dessa conversa. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo para você que está nos acompanhando aqui na CBN nesta manhã. Estou conversando com o Maurício Santoro Rocha, ele que é assessor de direitos humanos do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional. Vamos fazer uma breve pausa, na sequência continuamos com esta entrevista aqui na CBN. CBN Entrevista. Converso aqui na CBN nesta manhã com o Maurício Santoro Rocha, ele que é assessor dos direitos humanos do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional, jornalista, mestre, doutor em ciência política, veio a Foz do Iguaçu nesta semana para participar de uma palestra ali na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, promovida pela UNILA, né, no Fórum de Estudos do Mercosul, uma palestra chamada da Operação Condor ao Mercosul, Integração Regional e Direitos Humanos no Cone Sul da América Latina. E nós começamos essa conversa justamente falando a respeito do passado, né? Voltando um pouco no tempo, dando uma olhada aqui para a nossa região, para o continente como um todo, e voltando agora para o presente, falando de direitos humanos. Como é que estamos hoje? Qual é a avaliação que você faz da situação hoje no nosso Cone Sul? Bom, essa é uma pergunta que nos é feita com muita frequência na Anistia Internacional. E a nossa resposta costuma ser: depende. Nós avançamos muito, não resta dúvida disso. Tanto na área social e econômica dos direitos humanos, do combate à pobreza, de uma redução expressiva da desigualdade, mas restam ainda problemas muito graves, em particular se nós olhamos a segurança pública. A América Latina é uma região extremamente violenta, né? Em torno de um terço dos assassinatos do mundo acontecem aqui, embora a gente tenha menos de 10% da população mundial. Então, isso se reflete também numa maneira de lidar com o problema da criminalidade extremamente dura, marcada por abusos de autoridade, por tortura, por desaparecimento, e onde muitas vezes esse remédio acaba sendo mais amargo do que a própria doença. Então, esse hoje é o nosso grande desafio. Por exemplo, se nós olharmos o Brasil especificamente, o Brasil tem mais de 50 mil assassinatos por ano. Em números absolutos, é o país onde mais se mata no mundo. E isso apesar de nós termos uma democracia que já tem aí a sua terceira década, né, que é uma democracia estável, vibrante, com todos os seus problemas. Então são desafios muito grandes. E parte da nossa dificuldade, parte do nosso desafio, como países latino-americanos, é aprender a cooperar na área de segurança pública. Como é que os nossos países não conseguiram fazer nada, por exemplo, para mediar o conflito na Colômbia? Procurar uma maneira de solucionar pacificamente aquela tragédia humanitária que tem consequências gravíssimas para o resto da região por conta do tráfico de drogas, do tráfico de armas, a própria questão do Paraguai com o contrabando, o crime organizado. Então essas continuam a ser desafios enormes, né, que afetam de maneira muito negativa os direitos humanos no Cone Sul. Inclusive, a polícia brasileira é apontada como uma das que mais mata, né? Infelizmente, não apenas aqui na nossa região, mas se olharmos em números gerais até do mundo, o Paraná aparece como o quinto estado em que há mais mortes no Brasil em confronto, né? Proporcionalmente em confronto entre policiais e cidadãos comuns. Há uma cultura da violência até na questão da polícia no Brasil? A polícia brasileira é uma das que mais mata e uma das que mais morre no mundo. Por conta de uma lógica de confronto que prejudica a todos. Prejudica esses policiais que estão sendo assassinados, né? Muitos deles extremamente jovens, né? Acabaram de ingressar na polícia. Prejudica a sociedade como um todo. E existem caminhos alternativos, né? Por exemplo, eu apresento como um contraponto a atuação da Polícia Federal no Brasil, que tem um trabalho extremamente eficaz em desbaratar grandes quadrilhas criminosas, grandes organizações criminosas, muitas vezes sem disparar um tiro, né? Só com um trabalho de investigação, com um trabalho sério, né? Bem executado. Então nós não estamos condenados a viver com uma polícia violenta que não consegue dar segurança para a sociedade, que acaba espalhando esse tipo de ameaças e medo para grandes quantidades de pessoas, em particular os mais pobres, e que acaba prejudicando a própria polícia também, seja por essas mortes que ocorrem com muita frequência dos policiais em serviço, mas também pelo baixo grau de confiança que a polícia desfruta no Brasil. Por exemplo, há poucos dias o jornal Estado de São Paulo publicou uma pesquisa mostrando que apenas um terço dos brasileiros confia na polícia. É um número muito baixo e não deveria ser assim numa democracia. A polícia deveria ser aquela instituição a qual nós recorremos com um enorme grau de confiança, de apreço, já que ela é uma das instituições mais importantes na defesa da democracia. Falando de democracia, toda a questão da redemocratização também que tivemos aqui no continente, a Argentina, né? Falando da nossa vizinha Argentina, é citada muitas vezes como um exemplo até no caso aí dos crimes cometidos durante a ditadura que foram apurados e estão sendo apurados até o momento, inclusive com a prisão aí de autoridades que foram determinantes em todo esse papel da ditadura argentina, até mesmo ex-ocupantes ali da Casa Rosada foram presos e condenados nesse processo. Como é que você analisa até essa situação da Argentina e por que que aqui no Brasil também não se trabalha mais ou menos nessa mesma linha? Bom, se nós olharmos hoje a América Latina, a região é uma vanguarda mundial no que se convencionou chamar de justiça de transição, que é exatamente esse esforço de lidar com os crimes contra a humanidade cometidos pelos regimes autoritários. Então é um tipo de trabalho que passa pela atuação das comissões da verdade, pela construção de museus e memoriais, pela abertura de arquivos e também por processos judiciais. O Brasil é um ponto fora da curva na América Latina. Não só a Argentina, mas também o Chile, o Uruguai, o Peru colocaram atrás das grades uma grande quantidade de torturadores, de assassinos, incluindo antigos presidentes. O caso argentino é o caso mais expressivo pelo pioneirismo desse trabalho na Argentina, que vem desde a década de 80, embora com muitas idas e vindas, né, com muitos zigue-zagues, e também pela abrangência do que foram esses processos judiciais. De fato, a Argentina começou uma nova página nessa história e influenciou o mundo inteiro. E é muito frustrante ver o quanto o Brasil ficou para trás. Em geral, nós dizemos que a justiça de transição tem três pilares. Um deles é o pilar da verdade, da busca pela memória, da busca pelos fatos, que só agora o governo brasileiro começa a lidar de maneira mais decisiva com a criação de várias comissões da verdade. O segundo pilar é o das reparações, que no Brasil tem sido entendida sobretudo como indenizações financeiras, mas que vai muito além disso. Passa por um reconhecimento público do Estado da importância daquelas lutas contra os regimes autoritários, das mobilizações pró-democracia. Isso inclui, por exemplo, a criação de museus, a área também na qual nós estamos muito atrasados na comparação com a Argentina, com o Chile. E o terceiro pilar é o da justiça, de realmente levar aos tribunais as pessoas que cometeram esses crimes. O Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais de direitos humanos que afirmam com todas as letras que crimes contra a humanidade não podem ser anistiados e jamais prescrevem. E bom, o que são crimes contra a humanidade no direito internacional? Genocídio, escravidão, apartheid, mas também a tortura, né, em qualquer circunstância, e o assassinato, o estupro e o desaparecimento forçado quando cometidos num contexto de repressão política sistemática, como foi o caso da América Latina nos anos 60 e 70. Esses tratados internacionais que o Brasil ratificou têm sido utilizados também nos países vizinhos para levar adiante esse tipo de processo judicial, mesmo em países que, como o Chile, como o Brasil, não aboliram as suas leis de anistia. É a mesma lógica que leva, por exemplo, até hoje, a ter julgamentos contra guardas de campos de concentração nazistas, por exemplo. Então é comum, de vez em quando aparecem as notícias de pessoas já muito idosas que são levadas aos tribunais por crimes que foram cometidos nos anos 40, exatamente por conta desse princípio. São crimes tão graves que eles jamais podem prescrever. E aqui em Foz do Iguaçu tivemos recentemente, inclusive, um protesto público aqui contra um advogado que descobriu-se que durante a época da ditadura atuava como torturador numa das instalações militares aqui na região. E o que se tocou no assunto foi o seguinte, que a anistia brasileira, ela anistiou tanto de um lado, né, a lei geral da anistia, tanto do lado daqueles que eram considerados subversivos, como também do lado oficial, ou seja, torturadores e torturados foram equiparados ali? Olha, é muito polêmico se a lei de fato diz isso. O que o texto da lei de anistia diz é que estão anistiados os crimes políticos e os crimes conexos a estes. A lei não diz de maneira explícita que os agentes do Estado também têm que ser anistiados. Mas ela tem sido entendida assim pela liderança política do Brasil no Congresso e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Existe um movimento grande hoje, tanto pela revisão da lei, há 3 projetos de lei no Congresso pleiteando essa modificação, quanto na mudança de interpretação da lei. Então, por exemplo, a lei de anistia de 79, né, e na nossa Constituição, que é de 88, há uma interpretação bastante diversa do que é a anistia, e que vem ligada justamente na ideia de reparação, na ideia de que o Estado deve, né, uma indenização e desculpas formais às pessoas que foram perseguidas. Por exemplo, aqueles funcionários públicos que perderam seus empregos e foram, após a redemocratização, né, reinstalados no serviço público. Mas, por qualquer interpretação, a lei da anistia brasileira, do modo como é interpretada hoje, é incompatível com os compromissos internacionais do Brasil. Vamos falar um pouquinho agora do Paraguai também, até porque eu sei que você estudou bastante a questão do Paraguai, acompanhou de forma bastante atenta a questão paraguaia. Paraguai, que é o país que viveu aqui o período mais longo, né, ininterruptamente, ditadura de 54 a 89. Em 89 caiu Alfredo Stroessner, subiu o seu... eu não sei definir exatamente qual era a ligação dele ali, se diz em espanhol consuegro, né? Eu não sei definir exatamente qual era a ligação do Andrés Rodríguez com o Alfredo Stroessner. Pois bem, Andrés Rodríguez, general, assumiu a presidência da República e depois, até 2008, quando Fernando Lugo venceu as eleições, o país continuou sendo governado pelo Partido Colorado. 2008 assumiu Lugo, 2012 ele sofreu um processo de impeachment. É um caso até bem particular esse do Paraguai com relação à questão de estabilidade política e direitos humanos? É, sem dúvida, né? Em primeiro lugar, o caráter do regime autoritário no Paraguai foi bastante diferente do que houve no resto da região. Ele foi muito mais personalista, né? O Stroessner ficou décadas no poder e acabou deposto por um golpe quase familiar, né, no qual estava envolvido o seu genro e o seu cossogro, né, quer dizer, os filhos deles eram casados. E, além disso, no Paraguai há uma mistura do partido com o Estado, né, um regime quase que de partido único na prática durante muitas décadas, que não aconteceu em outros países da América Latina, onde havia partidos de oposição razoavelmente atuantes, com todos os limites e restrições dos regimes autoritários. A transição paraguaia para a democracia foi muito mais difícil, foi muito mais frágil. O país sofreu, ao longo da década de 90, 2 ameaças de golpes. E nós podemos argumentar de que esse aparato de defesa da democracia e dos direitos humanos, construído no Mercosul e, mais recentemente, na Unasul, tem sido fundamental para o Paraguai. Né? A chamada cláusula democrática, só países democráticos podem integrar o Mercosul e a Unasul, foi essencial para evitar um novo golpe de Estado no Paraguai, né, para funcionar ali como um freio, né, para essas ambições de eventuais golpistas. E mesmo recentemente, agora há 2 anos, quando houve o processo de impeachment contra o Lugo, né, que, como nós lembramos, ele levou apenas 2 dias, foi importante também essa ação do Mercosul de impor uma sanção política ao Paraguai, né? O país ficou ausente dos fóruns mercosulinos durante vários meses até que se realizassem eleições. Numa região como a nossa, muito marcada por uma história de instabilidade política, de desrespeito ao Estado de Direito, esses são avanços significativos. São passos importantes no caminho de construir uma região realmente estável, sólida, onde a democracia seja o único jogo na cidade, a única maneira de se ascender ao poder político. Muito se pergunta no Paraguai, uma pergunta que se faz é o que aconteceu ali que gerou aquele incidente em que houve um confronto entre camponeses, né, e policiais na região de Curuguaty, próxima à fronteira, inclusive aqui com o Brasil, o estado de Mato Grosso do Sul. E uma pergunta frequente que se faz é o que aconteceu, o que passou naquela ocasião e que gerou toda esta ocorrência. A Anistia Internacional chegou a acompanhar também este processo? Nós acompanhamos o caso de Curuguaty e também de outros na região, Em particular, casos que envolvem disputas de terra, que envolvem, por exemplo, as questões das comunidades indígenas, Guarani, no Paraguai. E todos eles têm uma raiz comum, que é essa questão da terra, um recurso natural absolutamente fundamental, em particular num país que tem uma grande massa da população vivendo na zona rural, como pequenos proprietários ou como trabalhadores sem acesso à terra. Há uma questão também grave da impunidade, do abuso de poder da polícia e de outras forças de segurança. E tudo isso contribui, claro, para um enorme nível de instabilidade política. São pessoas que vivem numa situação muito difícil, têm procurado encontrar agora um lugar em meio a uma nova configuração econômica no Paraguai, né? O país virou um grande agroexportador de soja, de algodão, e não tem sido fácil. Os governos paraguaios, nos seus vários matizes ideológicos, não têm conseguido lidar com esses problemas sociais. Isso, inclusive, esteve na própria origem da ascensão do Lugo como político, né? E depois da sua queda, como um porta-voz dessas demandas sociais não atendidas na zona rural paraguaia. Fernando Lugo, que era bispo da Igreja Católica, e ali muito se fala também do papel que a Igreja Católica exerceu nesse processo. Lugo, claro, para ser presidente, até obedecendo à legislação paraguaia, se afastou da Igreja, deixou esse cargo de bispo, mas a Igreja, ao longo dos últimos anos, teve um papel determinante, até nos anos mais autoritários, teve um papel determinante nessa questão, até de defesa de alguns direitos da população? Sem dúvida, né? A Igreja na América Latina é uma instituição da maior importância e que tem sido também uma organização chave na defesa dos direitos humanos, com variações, né, de país para país. Ela foi muito ativa no Brasil, um pouco menos no Chile, no caso da Argentina e do Paraguai, uma atuação mais ambígua, mais complicada, mas claro que sempre há figuras que se destacam. Então, por exemplo, Lugo, como bispo e como padre, foi um ativista de direitos humanos muito importante, né, no Paraguai. Ou, claro, se nós pensarmos a importância do Papa Francisco, todo o seu trabalho eclesiástico na Argentina, e estamos vendo também como isso tem influenciado na sua própria atuação no Vaticano, né? Ele hoje, sem dúvida, é um dos líderes mundiais que mais falam de direitos humanos. Estou conversando aqui na CBN com Maurício Santoro Rocha, ele que é assessor de direitos humanos do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional, veio aqui para Foz do Iguaçu nesta semana para dar uma palestra no Fórum Mercosul, Instituto Mercosul de Estudos Avançados da América Latina, ali da UNILA, falando então a respeito dessas questões relacionadas aos direitos humanos aqui no Cone Sul e também integração regional. Politicamente e economicamente não há nenhuma contestação de que a integração acaba sendo o caminho. Entre os povos também, nesse sentido cultural, integração social e cultural, é algo inevitável e não apenas inevitável, como necessário também? Sem sombra de dúvida, né? Talvez a pessoa que mais tenha entendido a importância da integração regional nos últimos 100 anos tenha sido Jean Monnet, né? Um economista e político francês, né, que foi um dos pais da União Europeia. E ele tem uma frase muito interessante. Perguntaram a ele já no final da vida qual era a grande lição que ele tirava da experiência europeia. E ele respondeu: se eu fosse começar de novo, eu começaria pela cultura. Isso é algo muito forte para nós latino-americanos, porque se nós olharmos a história da nossa região, os laços econômicos entre os nossos países nem sempre foram muito fortes. As nossas economias estavam muito mais voltadas para a Europa, para os Estados Unidos. Isso só começou a mudar de maneira realmente mais efetiva há cerca de 30 anos. Mas os laços culturais foram mais vigorosos no campo da literatura, da música, do cinema, da culinária, o que quer que seja. Se construiu, de uma certa maneira, uma identidade latino-americana, que, claro, é mais forte aqui no Cone Sul, mas que é importante para toda a região. Então é um elemento fundamental do processo de integração. E a própria existência de uma universidade devotada a esse tema da integração latino-americana é uma novidade muito bem-vinda no Brasil. Eu estudei na Argentina, fiz parte do meu doutorado lá, e algo que me impressionava muito era exatamente esse caráter mais internacionalizado das universidades. Metade dos meus colegas de doutorado na Argentina, por exemplo, vinham de outros países latino-americanos que não a Argentina. E na ocasião eu era o único brasileiro, não só naquela turma, mas na universidade como um todo, apesar de toda a importância econômica, política e cultural que a Argentina tem para o Brasil. Então é muito importante que haja um aumento nessas interações culturais, nesse tipo de diálogo. Isso vai favorecer, inclusive, a agenda econômica e comercial. Pergunto também a respeito do caso do Uruguai, porque o Uruguai volta e meia é apontado como um país de vanguarda aqui, inclusive na nossa região, em várias questões relacionadas também a direitos humanos. Como é que você vê, em particular, o caso uruguaio? O Uruguai é um país extremamente interessante, muito pequeno, mas muito dinâmico, muito arrojado, e não vem de hoje. A gente tem um histórico de lutas sociais no Uruguai, que já tem mais de 100 anos. Basicamente por ser uma população muito urbanizada, né, ter resolvido vários dos seus problemas sociais mais graves, ter uma classe média bastante sólida, que demanda, né, muitas transformações, e uma vida social e política extremamente bem organizada, com partidos fortes, né, instituições democráticas fortes. Então realmente é um país para se observar com muita atenção, e quem sabe ele possa ser o futuro da América Latina. Quem sabe todos nós, daqui a 20 anos, 30 anos, iremos nos tornar um pouco mais parecidos com os uruguaios, sociedades mais abertas, mais tolerantes e ao mesmo tempo também mais estáveis, com uma democracia já bastante consolidada, com raízes profundas na sociedade. Vamos aproveitar essa entrevista também para falar um pouco a respeito do trabalho da Anistia Internacional. Como é que a instituição trabalha hoje aqui no Brasil e até que tipos de trabalho são desenvolvidos para que quem esteja nos ouvindo neste momento saiba claramente até em que situações recorrer também às funções da Anistia Internacional? Bom, nós temos dois grandes momentos na nossa história com o Brasil e com outros países latino-americanos. O primeiro desse momento é a década de 60, quando nós começamos a atuar na América Latina. Naquele momento, ainda muito do nosso secretariado internacional em Londres, fazendo atividades relacionadas às ditaduras que naquela época, infelizmente, graçavam pela América Latina. Depois, com a redemocratização, a Anistia Internacional começa a abrir escritórios nos países da região e hoje em dia, pelo menos aqui no Cone Sul, todos eles têm. O escritório brasileiro é muito recente, ele está completando 3 anos agora e tem lidado com uma grande quantidade de temas. Nós estamos com projetos e atividades em áreas como segurança pública. Acabamos de lançar, por exemplo, uma campanha sobre homicídios de jovens negros no Brasil. Bom, por que os jovens negros? Desses 50 mil homicídios que acontecem por ano no Brasil, cerca de 80% deles afetam os jovens. E os jovens negros em particular. Então, o homicídio de jovens brancos caiu 1/3 ao longo dos últimos 10 anos e o dos jovens negros aumentou 1/3. Isso apesar da pobreza e da desigualdade terem diminuído no Brasil, então é um contraste muito preocupante. Também acompanhamos todas as atividades relacionadas às comissões da verdade e à busca de justiça para os crimes da ditadura. Ou estamos envolvidos em questões relacionadas à liberdade de expressão, por exemplo, as agressões cometidas contra jornalistas que, infelizmente, foram muito comuns nesse último grande ciclo de protestos no Brasil, a repressão violenta a manifestações pacíficas que não deveriam ser tratadas daquela forma pela polícia. Lidamos também com questões relacionadas aos direitos da mulher, combate à violência de gênero, a questões que envolvem povos indígenas. Então é uma agenda de trabalho bastante ampla, bastante diversificada, e eu convido os nossos ouvintes a visitar o nosso site, que é www.anistia.org.br, e o nosso perfil no Facebook, que é Anistia Internacional Brasil. Por meio dessas duas páginas, é possível ter uma visão bastante ampla das atividades que nós estamos desenvolvendo no Brasil. Maurício Santoro Rocha, assessor de Direitos Humanos do Escritório Brasileiro da Anistia Internacional, também jornalista, mestre, doutor em Ciência Política. Foi um prazer tê-lo como convidado nesta conversa aqui nas ondas da CBN. Prazer foi meu, Guilherme. É muito gratificante poder conversar sobre a América Latina, né, com o público da CBN, né, em particular aqui na Tríplice Fronteira. E este conteúdo estará disponível na íntegra daqui a pouco em cbnfoz.com.br. Eu volto daqui a pouco com o programa CBN Turismo aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia. CBN Entrevista.